Capítulo 36. Filho do homem, profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem. Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Seus inimigos zombaram de vocês, dizendo: bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso transmita aos montes de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus inimigos o atacaram de todos os lados e o tornaram propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Portanto, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades desertas, destruídas e ridicularizadas pelas nações vizinhas. Assim diz o Senhor soberano, a ira de meu zelo arde contra essas nações, especialmente contra Edom, porque me desprezaram completamente. Se apossaram de minha terra com satisfação e a tomaram como despojo. Portanto, profetize às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales de Israel. Assim diz o Senhor soberano. Estou furioso em meu zelo, porque vocês passaram vergonha diante das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Jurei solenemente que essas nações logo passarão vergonha também. Os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas de frutos para meu povo, pois em breve ele voltará para casa. Pois estou com vocês e lhes darei atenção. Seu solo será arado e suas lavouras serão plantadas. Multiplicarei a população de Israel, e as cidades arruinadas serão reconstruídas e ficarão cheias de gente. Multiplicarei tanto as pessoas como os animais. Ó montes de Israel, trarei gente para habitá-los outra vez. Eu os tornarei ainda mais prósperos que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei meu povo andar sobre vocês novamente, e serão território dele. Vocês nunca mais o deixarão sem filhos. Assim diz o Senhor soberano. As outras nações zombam de você e dizem: é uma terra que devora seu povo e os deixa sem filhos. Mas você nunca mais devorará seu povo nem o deixará sem filhos, diz o Senhor soberano. Não o deixarei ouvir os insultos de outras nações, nem sua zombaria. Você não será uma terra que faz sua nação cair, diz o Senhor soberano. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida. Para mim, sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Por isso derramarei sobre eles minha fúria. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram meu santo nome. Pois as nações diziam: este é o povo do Senhor, mas ele não foi capaz de mantê-lo a salvo em sua própria terra. Tive consideração por meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza. Aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos. E nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Mas assim diz o Senhor soberano: lembrem-se de que não farei tudo isso porque vocês merecem. Ó meu povo de Israel, vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo o que fizeram. Assim diz o Senhor soberano: quando eu os purificar de seus pecados, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados à vista de todos voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas e em ruínas agora têm muros fortes e estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Assim diz o Senhor soberano: estou disposto a ouvir as orações de Israel e a multiplicar seu povo como um rebanho. Serão numerosos como os rebanhos consagrados que enchem as ruas de Jerusalém na época de suas festas. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente. E todos saberão que eu sou o Senhor.